contact via Alpha, Juliet, Portão 10. Alpha Juliet, Portão 10, 3, 2, 3, 4. Fly, copy, intersection, 19910. Alfa Vitor Quebec, nesse 2. pegar o chané no reboque no portão 7 na escuta da Torre Salvador? Puxa, fica até aqui na escuta da Torre Salvador. Já iniciou o reboque? Negativo, estamos trabalhando para chegar para ser o fim de aranha. E sim, te aguarde para início do reboque aqui, eu tenho um aeronave da Gol que vai puxar no portão 8. Aguarde para início do reboque. Alfa Vista, quer dizer que sim, te repórter aí comentário chegar. O Gol no 92 está autorizado para pushback e acionamento, chame táxi. Autorizado pushback e acionamento, vai reportar táxi 1192. O Alfa Vista, Quebec é a torre. O Quebec na escuta da torre. É provável que o operador de Finger esteja no portão 8, balizando o aeronave da Gol aqui. É muito provável que ele esteja balizando a aeronave da Gol para sair no portão 8. Acho que após ele balizar aí a mesa no portão 8, ele deve ir para o portão 7. Ah, vou ver se quer ver que sim, chegou até no operador, obrigado. Para o táxi com 133 a bordo, 3 horas 51 de autonomia, altera na João Pessoa. O 992, táxi autorizado via Pátio Índia Alfa, ponto espera 1895, ajuste 1019. Correção, chame ponto espera 1019 no ajuste, táxi via Pátio Índia Alfa. E chama quando for no ponto espera o 1192. O Alfa Vito Quebec, no portão 07. Após aeronave da Gol, para a retaguarda está autorizado o reboque até remoto luzes, deixando o pé. Saudou, Alfa Whiskey Deck, pronto para início do reporte. Autorizado, início do reporte, chame no término. Alfa Whiskey Deck, gente, iniciando o reporte e reportando o término. Report on localizer 1910. Localizer Argentina 1910. Sou o número 92, decolado ao 50, controle 20, 18, boa viagem. 208, bom dia, obrigado. Fly Lyle 5. Contact tower 118905, 1910. Contact my destination via Sector 370. Via 4370. Tower, OG Argentina 1910. Full established runway 10. Argentina 1910. clear to land on 10 degrees, 12 knots, QNH 1019. Clear to land runway 10, 1910. Argentina 1910. On my frequency until May. Okay. Control, do you stabilize? Stabilizado, go 892. Eu sou, na frequência 9, sinal 95, bom pouso. 395, go 892, obrigado. No 2, no solo 05, direita, taxi via Alfa, Juliette, portão 8. Juliette, Alfa, Juliette, portão 8, vou 1902. Gostaria de dizer boa, vem SAP, deixa para 4.003, ajuste a 909. SAP, 4.000, com 0.09. Se for para te ajudar, a Duna, para o externo, seria bom para a gente. Estou autorizado para a Duna.

Arequipa para 2000 pés, autorizado o ILS X-Ray da 190, reportará estabilizado, passarelo 2228. Estabilizado nesse momento no ILS. Chamou-se na frequência 08, última nave 5. 2308, nave 5, bravo. Saber ao passarinho do 2228. Saber ao 2228, foi autorizado, pista 90, vento 130 graus, 99, ajuste 0019. 019 e autorizado pouso na 10 para 32228. Confirma o vento para o passarinho 2228. Vento no 30 graus, 109. Ah, para o passarinho 2228. No solo 27, direita, táxi Alfa Kilo para o pátio 3, posição 31. Direita Alfa Kilo, pátio 3, a posição é 3, confirma? O meu. 3 ou meu, gráfico, 32228. economia, desça via para 2000 e saiu chama 099. Via 2000 no 09, tanto que é 2000. Departure, Bulmaria, Argentina, 1911. Is information on gate 11. Argentina, 1911. Stand by copy QNH 1019. 1019, standing by local, Argentina, 1911.